passada de 2023, ano passou uma centena, possibilidade de voz, destino, senhor. Vale coordenação com o centro de passada de 2023, ano. Obrigado. Delta, papai, uniforme, em direção de acordo com o Delfim, reporte 206 Salvador, confirme enquanto você se fecha mais na pouso. 2231, chama o centro Recife, frequência 1260, retorno 1288. 6327, chama centro Recife, frequência 12835, alterna 1238. 12835, alterna 1238, chama 6327, pode ser. Passando o Vitorino Juliette, mantendo sobre regras de voo visuais, mantendo 1500 pés via corredor e reporte para ir engraçar o corredor interrompido. Reportará, tem dois a bordo, com 0160 3230, chama o centro Recife, frequência no 260, alterna no 288. Quando a 20 milhas de feira, está a rádio feira na frequência no 31 decimal 3. Serra do Fiosca, reporte para ingresso na pista 17. Boa tarde, CNM 635, ponte espera da 10 pronto. CNM 635, autorizado a linha de decolar, pistão 0, vento 160 graus, 14 nós. A linha decola dando 0, CNM 635. Serena Juliette, solo 57, confirmando parte 4. Liberando Taxi Oscar, Vitorina Tango Delta para falar com a Minas, escuta do controle. Tchau, com, me chame Rádio Feira na frequência 131 decimal 3. Estacionário, frequência, boa tarde. Cinco, decola 59, controle, frequência 120, decimal 8, tem um bom voo, boa tarde. 208, boa tarde, 6355. Controle Salvador, boa tarde, 6355, 2 Chile 6355, contato com a barra de colagem, se botar no nível de 360, saudação, voo 1 após 2 mil pés, valida. 360 para 2 mil e 6355. Na 38, forma o ano de Conde, para Conde a 050. Conde 050, Alfa Romeo 5, Alfa Romeo aproximar 8, dá um bom voo. No 208, terra no céu. Linha 98, acelera a identificação, via chegada do MED 1, desça para o nível de voo 050, ajuste no 019. Salvador, muito boa tarde, azul 4423, ponto de espera pronto. 4423, autorizado a alinhar e decolar. Pista no zero, vento 170 graus com 14 nós. 6355, chama Centro Recife, na frequência 2835, alternando 238. 2835, 238, chama 6355, uma boa tarde. Boa tarde. Decola 07, chama o controle, frequência 20, decimal 8, toma um voo, boa tarde. 208, boa tarde. Olhe, Salvador, muito boa tarde, azul 4423, na Arbor Puno. Azul 4423, contato a banda decolagem, se fazia saudar do Bruno para nível 2360. Sobe via 360, 4423. Comba 38, 7 milhas para a posição Conde, registrada terminado, mantém nível de voo 090, chame controle Aracaju na frequência 120.3. Direto ao Léo, 4423. Autoridade da linha aérea e decolar, pista na zero. Vento 160 graus e na 2 graus. A gente vai colocar na zero, Salvador, com 107. 69,8. 4423, próxima posição 10 horas, 27 milhas, rumo nordeste, cruzando 080, descida para 050, lá com 190. Boa noite, Elefa. Boa noite, Elefa. 4498, autorizado final do procedimento Elefa, que foi pista 90, você para 2, meu pé, logística 099, reporte contabilidade. Autorizado o procedimento, deve para 2.10.1.0.1.9, autorizado Elefa X-Ray, a 2.9.1. Fiesta, não há tráfego de conhecimento do controle a reportar, tem a frequência livre, chame no regresso. O 4-1-1-8, subindo para o nível de voo 340, destino Confins, voo na proa de Zucco. Controle Salvador, 908, voo 1097, boa tarde. Controle Salvador, é o 1097, boa tarde, 1500 na água. 1097, contato radar na decolagem, suba via saída Arborona para nível de 360. Arborona para o 360, 1097. Avio 4423, chame Centro Recife, frequência 1260, alterna 1288. 260-288, azul 4423, boa tarde. Tá. Bruno 097, eu ia levar. Bruno, eu ia levar, 097. Estou com aqui, eu com 777, eu estou com a espera. Então, 4778, está ligado, linha de decolar, pistão a zero, vento 170 graus, 1-0 mais. Ali, esquerda no zero, Ursa, 477. Agora 08, livre pouso, pista 10. Caso 6998. Não, 4 378, decolado de no meio, chame o controle do Salvador, 90 do final 8. 308, grato, vó. Salvador, boa tarde, 4778, tá. 4778, contato radar na decolagem, escutar o nível IV 330, sai da PUCA. 330, PUCA, 4778. No salão de uma laje, libera a direita, chama o salão em uma das janelas, deixa uma laje. Liberando a direita, chama 219, boa tarde. Autorizado alinhado do Corpo, estamos 0, vento 1, 6, 0, 0, 0, 0, 9. Sky Uniforme, confirma o nível solicitado aí, final. Confirma o nível final, vai manter 3.500 para o Salvador. Delta Papai Uniforme, mantenha-se sobre radar de voo visuais, reporte com a 2.0 milhas de Salvador, confirma para o Salvador. Chama o centro de Recife na frequência 1285, alterna 1245. 2085, 2545, 4778, Beto, bom. Paralelo 733, acione identificação, autorizado lá na posição BMED para interceptar a BMED 1, reporte quando pronto para descida. Paralelo 733, contato radar a 53 milhas, sudoeste do Salvador. Controle, 3155, contato radar na decolagem, acionou para o nível de voo 320, sobe ao chão, voo 1, autorizado voo direto Leda. Direita na prova de Leda, então voo 1, tá 3155. Sendo identificação, autorizada a chegada pelo MED 1, não voe na prova de TAP, descendo inicialmente ao nível de voo 100, ajuste 1099. Na 4206, forma tráfego de posição 2 para 3 horas, 27 milhas como nordeste, mantendo o nível de voo 090, Charlie 208. Desça para 4.000 pés, ajuste na 019. Gente, posteriormente será utilizado o RNAVE ou o D733. Quatro, dois, zero, meia, número 1, na aproximação, autorizado a resistir. Estou aí, Golo 620, ponto 0, 1, 0. Golo 620, autorizado a linha de decolar, pista 1, 0. Vento no meio, 0 graus, 1, 0 longe. Alinha de decola, 1, 0, 6, 2, 0. 62190, ação de identificação, autorizada a chegada por MED 1, voo na proa de Itapa, autorizado high speed, deixa para o nível de voo 110. Cena 220, ação de ajuste, 1019. Agora pronto, 63 no 4. Vou mantém, né, 3 no 4. Mantém, né, 3 no 4. 3, para sequenciamento, mantém a proa 015, limitado pelo localizador. Para 2733, tráfego 9 horas, 13 milhas, como Nordeste, cruzando o número 120, descida para o nível de 100, e Eco 190. Para 206, é autorizada a descida para o nível de 080. Voo no 620, contra com radar na decolagem, suba para nível de voo 370, sai da PUCA. 370 na saída PUCA, 620 da Gol. Tirar 6210, é autorizada a descida para o nível de voo 090. Tam 3155, chame centro de Cixi, frequência 12835, autônomo 238. 2235, 238, 3155. Aviso 4206, tráfego superado, autorizado final do procedimento LF que foi pisco 10, desça para 2000 pés, reporte para estabilizado, o ajuste permanece 1019. 1029, 2000, reporte a autoridade do passageiro. Aviso 4206, autorizada a descida para o nível de 070. Como tráfego 1 hora, 2, 4 milhas, rumo nordeste, cruzando 060 em descida, 1 Charlie 208. Para 4 mil pés, ajuste na zona comunária. Estacionamento 3 no quadro, decolada aos 3, 2, chame o controle de elevador em 1, 2, 0, destino 8. 2, 0, 8, bora. Controle Salvador 63, no caso Chanel, cruzando 2000. Chanel 314, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 340, sai da 1010. Tá bom, Conrado, 340-63, no caso. Controle 63 no caso de Chanel, seria possível voar para o destino, ou pelo menos Fogbu? é 6314, 30 código. Código, obrigado, 6314. Mike Eco Oscar, acione identificação, Volvo na Prodo VR, o ajuste em Salvador 1019. Chalema 2010, deixa para o nível de voo 050. Passando mais uma costa, contato radar a meia dúzia, milhas nordeste do Zé de Salvador. Agora eu recebo 4x4. 6314, autorizado e direto para o treino. Direto para o treino, obrigado, 6314. Chama o centro de frente, frequência 1225, alterno 2733, informa-se o novo limite radial 290 do R3.